Bom, no 68, boa noite, acendo a identificação, Veiguna, para que você pare chegada do Mendiona, desça e mantenha o nível de voo 050. Bom, no 68, se você for manter a raiz de espírito mais próximo, ETAP. Chama Recife, tem o número 8 decimal 35. Fazer negativo, 123 decimal 8. 2835, 238, obrigado. Sendo a identificação, vou do médio para interceptar a chegada com a Mediona. Autorizar a descida para o nível 0620. Como médio, com o médio 11, desce ao 060, está 3290. Pelo menos controle ciente, o sistema respiratório para dois motores, está autorizado para seis motos, o ponto estabilizado e ajuste 1015, 1005. 2015, autoridade elétrica, mais uma vez autorizado, 9961. 3290, está autorizado descida para três motores, sem restrições de velocidade e altitude, de forma ajuste 1005. 7300, pés, sem restrições de velocidade e altitude, 1095, 3290. localizador no 68. No 68, sou 1895. 1895, por favor. Voo no 68. Voo no 68, QNH no 095, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 99. Autorizado pouso no 0, 99. Está 3290, você para 2 metais. Hoje permanece no 095, está autorizado para 6 metros, chama estabilidade. Desce 2000, Salvador, boa noite, está 3290, sinal no zero, baixar Salvador. 190, Kenegal no 015, autorizado pouso no 0, vento 150 graus, 99. Meu pouso autorizado na 10, 10 no 5, ajuste, eu canto 3290. Fala 5 meia direita, 1, 2, 1, decimal 9, salve. Aula, entrar direita, 219, 3290. November as quick as I'm at the ferry, show me taxi. 3662, assim, estação, reposição SAP, descida 3704-1006, o ajuste 9096, número 1, aproximação, 4 horas, longitude e velocidade. Por isso que chamei no ponto para dar Romeu, NH10 no meio. Gente, já está autorizado a decolagem da pistola 0, permanece com a direita e quando do axé, chame para ingresso na pistola 7. Tá bem.